Marlene, Marlene, né, pai? Pai, pai. Na base que na voz. É DJ Kick Plot. Os criminosos de plantão. Agora tu vai ver se representar. Marlene vai bater. Pode se chegar. Agora que eu vou puxar. Tu fica de quatro e agora eu vou gravar. Vai ter que sentar, vai ter que descer. Tem que representar. Eu vou gravar você então. Usa na Glock do Joy. Senta que o dia quer mais. Chora no corrido do colete é sagaz. Usa na Glock do Joy. Senta que o dia quer mais. Cola com envolvido que o kick é sagaz. Vai descer, descer, descer. Tem que representar. Eu vou gravar você então. Usa na Glock do Joy. Senta que o dia quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Vai descer, descer. Que o dia quer mais. Cola com envolvido que o kick é sagaz. WBeat que produziu. Mais uma que explodiu. Os criminosos de plantão. Agora tu vai ver se representar. Marley vai bater. Pode se chegar. Agora que eu vou puxar. Tu fica de quatro e agora eu vou gravar. Vai ter que sentar, vai ter que descer. Tem que representar. Eu vou gravar você então. Usa na Glock do Joy. Senta que o dia quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Usa na Glock do Joy. Senta que o dia quer mais. Cola com envolvido que o kick é sagaz. Vai descer, descer, descer. Tem que representar. Eu vou gravar você então. Usa na Glock do Joy. Senta que o dia quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Vai descer, descer. Que o cria quer mais. Cola com envolvido que o kick é sagaz. WBeat que produziu. Mais uma que explodiu.